Ser cristão é ter emoção, deixando eu renegando esse mundão. Jesus traz pra nós a libertação. Até quando você vai viver nessa ilusão? O mundo é guerra, Jesus é a paz. O mundo acusa, Jesus perdoa, rapaz. O mundo complica, Jesus purifica. O mundo é ódio, Deus é amor que fica. Temor a Deus, o princípio de toda sabedoria. Feliz a nação cujo Senhor de harmonia. Se o meu povo que te chama pelo teu nome se humilhar a jejuar, ora não passa fome. Converta-se dos seus maus caminhos, irmão. Jesus virá do céu, perdoará de coração. Quem conhece a verdade de Deus está forte. Fará grandeza, proeza, varão de grande porte. Buscai a verdade enquanto se pode achar. Invocai ao Senhor enquanto está perto de abraçar. Se afaste, querido, dos injustos pensamentos. Entregue-se ao Senhor, esqueça os armamentos. Forte é o nosso Deus de amor, Jeová. É rico em perdoar, abre o mar pra você passar. O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? O que formou os olhos, será que não enxergará? Ser cristão é ter emoção, deixando eu renegando esse mundão. Jesus traz pra nós a libertação. Até quando você vai viver nessa ilusão? O mundo é guerra, Jesus é a paz. O mundo acusa, Jesus perdoa, rapaz. O mundo complica, Jesus purifica. O mundo é ódio, Deus é amor que fica. A palavra do evangelho é bem clara pra te salvar. Invocai um dia na angústia, só Jesus livrará. Querido, confiadamente acredito no Senhor. Inclinará para ti, tirando o enfermo de dor. Deus, nosso refúgio, fortaleza, que beleza. Tira toda a tristeza, dá alimento na mesa. Olhe pro monte e veja quanta grandeza. Tudo é do Pai, nos dá de graça na bandeja. Parceiro, entregue sua vida ao Senhor. Confie nele, mas ele fará sem cobrar favor. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal nenhum, ele está no suporte. Grande é o nosso Senhor, dono do meu louvor. Fortalece as canções dos bons compositor. Quem esconde os erros jamais irá prosperar. Quem confia na misericórdia de Deus alcançará. Ser cristão é ter emoção, deixando eu renegando esse mundão. Jesus traz pra nós a libertação. Até quando você vai viver nessa ilusão? O mundo é guerra, Jesus é a paz. O mundo acusa, Jesus perdoa, rapaz. O mundo complica, Jesus purifica. O mundo é ódio, Deus é amor que fica. Os fariseus não entendem o amor do Senhor. É Jesus que comanda o nosso interior. No coração, no mais profundo da emoção. Quebrando o silêncio da cadeia da solidão. Amado, Deus não enviou o seu filho à toa. Ensinou a andar com dignidade, nos perdoa. Mantenha sua fé firme, forte e de pé. Os que estão vivem na loucura, é assim que é. Não perca sua salvação mediante a corrupção. Pelo Satanás, Jesus foi atentado, se liga, irmão. João grita no deserto, abra seu coração. Seja um discípulo verdadeiro, mas um cristão. Ser cristão é ter emoção, deixando eu renegando esse mundão. Jesus Cristo traz pra nós a libertação. Até quando você vai viver nessa ilusão? O mundo é guerra, Jesus é a paz. O mundo acusa, Jesus perdoa, rapaz. O mundo complica, Jesus purifica. O mundo é ódio, Deus é amor que fica. Ser cristão é ter emoção, deixando eu renegando esse mundão. Jesus traz pra nós a libertação. Até quando você vai viver nessa ilusão? Ilusão. O mundo é guerra, Jesus é a paz. O mundo acusa, Jesus perdoa, rapaz. O mundo complica, Jesus purifica. O mundo é ódio, Deus é amor que fica. Ser cristão é ter emoção, deixando eu renegando esse mundão. Jesus traz pra nós a libertação. Até quando você vai viver nessa ilusão? O mundo é guerra, Jesus é a paz. O mundo acusa, Jesus perdoa, rapaz. O mundo complica, Jesus purifica. O mundo é ódio, Deus é amor que fica. Ser cristão é ter emoção, deixando eu renegando esse mundão. Jesus traz pra nós a libertação. Até quando você vai viver nessa ilusão? O mundo é guerra, Jesus é a paz. O mundo acusa, Jesus perdoa, rapaz. O mundo complica, Jesus purifica. O mundo é ódio, Deus é amor que fica.